Os anônimos, né? Recordem. Ah, não, aí você fala o que você quiser, a gente vai conversando. Opa, foi muito, muito agradável a experiência, porque são todas as coisas que tu facilmente consegues fazer, nada te deixa um pouco ansiosa, será que percebi bem ou será que sou capaz de fazer isso? São todas ações muito acessíveis, né? Você diz para quem está interagindo comigo ou para mim? Para quem está interagindo. Para mim, que estou a interagir contigo, né? Portanto, estás logo desde o início, estás envolvido na experiência, percebes logo a partir de que uma coisa há dois, que se está a construir há dois, né? A forma como tu começas deixa-me conduzir essa experiência também muito engraçada, porque relaxa, a mim relaxa. Então, dizer, ok, não estou lá responsável para que o resultado seja algo, sei lá, artístico, interessante. Pronto, deixa-me conduzir, vamos ver o que é que acontece. Né? Uh-huh. Gostei disso. No momento, no dia a dia em que tu deixas a responsabilidade para o outro. Que bom, você... não me sentiu então, porque pode ser tido como uma outra conotação, né? Como se fosse um apoderamento meu em relação ao outro. Isso foi interessante mesmo, porque, por um lado, você diz, foi um momento que eu relaxei, porque realmente eu podia, estava bem entregue, né? E você não se sentiu dominado por isso? Ai, não, alguém está me dominando e me dizendo para fazer isso, aquilo, outro. Não. Para mim era muito agradável, porque eu senti... É um momento que me é proporcionado, é como se fosse uma prenda, né? É algo que eu recebo e não preciso me preocupar agora. Preciso, como estavas a dizer, estar aberto é a única condição. Uhum. Né? Tenta estar aberto e... claro que isso cria expectativa, tipo, por exemplo, quando eu disse segura a minha mão direita ou segura a mão esquerda, eu não sabia, vou dançar com ela, não vou dançar com ela, eu acompanho porque tenho que estar preparado, segurar novamente, fisicamente, dar apoio, ou, não, portanto, só nesses momentos era um pouco, o que é que vou fazer, mas... Senti que tinha toda a liberdade de decidir o que era, porque não seguiam instruções mais específicas, como dança comigo, ou, não era isso, não era só segurar. Portanto, deixei a iniciativa mais contigo. E o papel que adotei, que escolhi adotar, foi estar nisto a observar, ao mesmo tempo que estou envolvido, mas sempre senti um pouco como se fosse no museu, alguém que me guia pela experiência. Por exemplo, quando eu estava lá atrás do instrumento, no tapete com as mãos, e coloquei o queixo muito perto da superfície, adorei. É lindo, aquela perspectiva é linda, né? Sentes que estás no mar de madeira, né? A ondulação toda da madeira. É lindíssimo. E bom, e foi super proposital, porque... essa plataforma deles foi feita, o primeiro que eu tinha te pedido, que era para ficar em pé, que você não ficou, era para ter uma vista topológica, porque por de uma certa maneira você um pouco planifica as ondulações, mas você perde essa, acaba criando a topologia de novo. Porque assim, está olhando de topo, mas não significa que fica totalmente plano, porque o corpo vai se amoldando a cada vez que vai escorregando pela superfície. E como o corpo está com roupa preta, então fica um pouco mais fácil de ver essa topologia. Então, por isso que um lugar era para ver de cima, que você não subiu, devia ter pedido para você ficar em pé, do jeito que você é alto, já dava no mesmo. E a outra é esse ponto de vista que é exatamente a visão que você falou, que era o que me interessava mesmo. O comando é um pouco bobo, né? Vai, coloca a boca na madeira, a mão no nanã. Mas eram possibilidades que eu encontrei nesse exercício super rápido de pedir para que a pessoa ficasse o mais próxima possível da estrutura. E também não queria dar um comando tão óbvio. Fica com o olho bem... Enfim, foi o que saiu. Sim. Mas continue, diga. Não, mas é mesmo o que estavas à procura, de ficar com a visão muito perto desta paisagem, né? E, se calhar, para mim até agradava ter que baixar, porque como eu sou bastante alto, é uma posição que quando danço, assim, conheço, mas quando no dia a dia não estou nesse plano. Uhum. Portanto, conscientemente ter que baixar, acho que para mim é mais surpreendente do que a estrutura toda ficar a um nível mais elevado. Mais elevado. É mais surpreendente isso. Ah, que interessante, é verdade. E também a posição é meio estranha, né? Estás de cócoras. E há algum tempo. É engraçado, aquele momento de encontro, quando estás muito perto, onde a gente se olha nos olhos, né? É, acho que funciona melhor perto do chão do que em cima. Porque os dois estão no mesmo plano. Era a ideia. Por isso que eu começo até de olho fechado e depois é que eu abro. Se bem que isso, cada hora, eu faço de uma forma, né? Mas, enfim. E quanto à questão do som que você tem, é que como você não teve o outro lado de ficar tudo no silêncio, talvez esse paralelo não seja tão correspondente, mas, assim, a ideia era, assim, como foi essa relação do som com o corpo? Com o meu próprio corpo? Não, o som que você escutava com o corpo com que eu estava a ver. Sim. Foi muito muito interessante, porque houve momentos em que, por exemplo, quando estavas nesse, né, prato, acertaste quase perfeito no que estava a ouvir. Parecia mesmo, em um momento, ser o som do gesto que estavas a fazer. Né? E estava a pensar, como é que ela fez isso? Ensaiou até o ponto de saber exatamente, né? Ou foi ao acaso, que não aparecia. Gostei dessa quase perfeição, né? E em outros momentos a relação era menos direta, né? Por exemplo, lembro-me do momento em que houve muitos pés a trabalhar sobre a superfície e tu estavas num movimento muito mais calmo, mais tranquilo, e criou um contraste interessante. E essas relações mais indiretas abriam, de alguma maneira, o espaço. Né? Foi como se fosse uma paisagem sonora para o corpo que estava a ver, né? O corpo da performance. A relação mais direta, como é isto, acho extremamente interessante, como estou consciente, né? De que não pode ser o som que tu produzes, mas é algo já pregravado. Isso baralha-me. É interessante isso. É. E houve outro momento em que baralhou, porque estava a ouvir-te, provavelmente, a tocar mesmo nas cordas do próprio instrumento, enquanto estava pregravado. E havia quase uma sobreposição entre o som que estavas a produzir ao vivo, que me parecia ser ao vivo, e o que estava pregravado. E adorei aquela mistura. A fusão, É bem, realmente foi um acaso os estalos, mas essa era a ideia. Obviamente, com 3 dias de trabalho, seria impossível. Mas a primeira camada é essa de criar um jogo entre, digamos, essas várias pessoas que se colocam. Esse que faz, o performer que faz, que se desdobra em vários. Ontem eu vim para... Porque a gente grava isso com um microfone que é o binaural. Então, você tem a correspondência de como a gente, ser humano, escuta com os dois ouvidos, estéreo, tarará. E, que é por isso que você escuta tac, tac, não nos dois ouvidos ao mesmo tempo. Então, isso que era o interesse. Então, toda aquela fala que tem ali atrás... Então, na verdade, eu primeiro vou para o lado... Primeiro eu fico às costas, depois eu venho para a esquerda, depois eu venho para a direita. Então, dá para a gente trazer... para esse que está interagindo, sentir essa espacialidade do som. Então essa pessoa que é o performer, ele acaba se desdobrando, porque, assim, tem momentos em que essa gravação é como se você escutasse essa pessoa que está ao seu redor. Outros momentos é como se você estivesse dentro dessa, porque quando eu estou em cima do praticável, do palco, É como se você estivesse escutando aquelas nuances que eu escuto, né? Então, quando eu bato na madeira, bom, aí, no caso, esse headphone não era tão bom, mas, assim, quando eu bato na madeira, tem o barulho da madeira e depois uma repercussão do que são as cordas que estão atravessando por baixo dele. Então, isso é um ponto de vista só meu, mas que é um acordo meu e seu, então eu te dou isso. Então, ora essa gravação está em primeira pessoa, ora ela está em terceira pessoa, ora ela está em segunda pessoa. Então, essa é uma das camadas, né? Então, esse eu performativo se desdobra em vários. E aí as questões de tocar na mão, de respirar na mão, eu acho que pode se brincar mais, agora foi muito simples, né? Mão direita, mão esquerda, suas mãos. Isso é mais complicado, junte as suas duas mãos nas minhas costas, junte as suas mãos e as pessoas ficam um pouco. Mas a ideia é fazer com que o outro também tenha uma ação dentro do próprio corpo nesses vários desdobramentos do performer. Então, isso é uma camada. A outra camada é que existe um silêncio muito grande para quem vê essas duas pessoas fazendo, e existe uma quase que poluição sonora, não poluição no sentido negativo, mas assim um detalhamento sonoro, que a ideia era conseguir apurar os mínimos. Quando você falou, ai, é porque esse headphone não era bom, será que começou lá fora? É porque se mistura o vento que você está sentindo, mas aqui o que você não estava sem gravação. Antes da minha voz tem a gravação, porque eu gravei lá fora, bati com o meu corpo lá fora, falei lá fora, aí o som fica mais fechado aqui dentro. Mas a partir daí, a partir do primeiro... Ah, para já, há instruções antes, né? Portanto, com a tua voz que me dá a instrução de seguir e abrir e confiar, né? Uh-huh. A partir daí, claramente, começa. O vento nem reparei muito. Isso era interessante. É, mas foi muito... Fazer coincidir essas questões de tempo, né? É forte, tal como este, claro, quando claro. Coincide, se há momentos em que tu estás mesmo, já não percebes muito bem, está em tempo real, não está em tempo real, está para gravar, não está para gravar, aí acho que é uma junção desses corpos performativos e do pá, já não sou espectador, já estou envolvido, né? Uh-huh. Que papel tenho, o que é que estou a ouvir, o que é que estou a produzir. Porque no momento em que chamo o teu nome, claramente me torno performer, né? Naquele momento senti-me mais forte. Pá, agora estou mesmo envolvido na história. Uh-huh. Agora já não observo. Agora estou claramente dentro. É, e é interessante porque cada um chama de um jeito. Uh-huh. Porque eu não falo, fale o meu nome, eu falo, me chame. Chama. Sim, sim. Agora, podia falar, ei! Porque se não soubesse meu nome, não é? Sim, mas sim. Todo mundo, ainda mais porque todas as pessoas que assistiram até agora são pessoas que são relacionadas comigo. Sim. Mas, de qualquer maneira, uns falam, Ivani. Uhum. Outros falam, Ivani. Então, assim, tem acentuações que são interessantes, porque um parece que está me dando uma ordem, outro parece que realmente está me chamando, outro fica a voz um pouco tímida. Enfim, e essas nuances eu acho que são interessantes para o trabalho. Né? Então, assim, aí, voltando um pouco, é isso que você estava colocando, de misturar até que ponto que faz assim, que está no pré-gravado. Por exemplo, algumas pessoas, acho que o Daniel e mais alguém, não sei se foi o Ricardo, enfim, algumas pessoas falaram, ah, eu achava que no início quem estava falando era você mesmo. Depois que eu vi você do meu lado, eu vi que você não estava falando. Então, quem estava falando estava dentro. Então, isso que eu chamo de desdobramento desse performer. E aí, esse paralelo dessa coisa de ter tantos... É tão ruidoso... É tão detalhista a sonoridade que tem nos headphones daquele corpo, porque foi produzido com o corpo, cheio de riqueza de detalhe, e, ao mesmo tempo, o corpo ele não dá tudo. A ideia é que se tenha vários acasos como esse, como do estalo, na hora que tem as repercussões, só que é muito difícil de ser feito. Então, eu agora, para esse experimento, que era muito curto, pouco tempo para ser feito, eu optei, porque eu fiquei tentando treinar e colocar em numeração, em contagem, para que eu soubesse, em tal hora eu faço tal coisa, tal... Mas, então, que na verdade, tudo isso de ter a fala lá fora, é, ou pega minha mão, pega outra mão, etc, etc. Tudo isso foi feito para que vocês me dessem uma deixa do que eu tenho que fazer. Uhum. Então, se, por isso que aí eu falei assim, primeiro eu pensei, eles têm que me dar uma deixa. Aí eu falei assim, quem que garante que ele vai me dar uma deixa? Aí eu falei, bom, então eu tenho que contar uma coisa muito, muito séria. Pra... Então, aquele texto inicial, olha, é uma coisa entre nós dois, eu preciso confiar em você, tipo, quase suplicando para que vocês falem as deixas, não é? Aqui teve uma hora também... Não, mas isso acho que quase podes tirar, porque penso que não é preciso isso. No momento em que a pessoa entra na experiência... Acho que tem esse compromisso. Mas aí você acha que aquele texto inicial, quando começa, você acha que não é necessário? Não. Para mim, torna a coisa quase um pouco mais educativa do que artística. Uh-huh. Para mim, pessoalmente, não sei como os outros reagiram. Ah, cada um teve uma... Para mim, tiravas aquilo do prometo, tiravas aquilo todo, não é preciso. Uh-huh. No momento em que eu decido estar contigo. Tal como nada te garante que pelo meio vou sair porque estou a sentir-me desconfortável, por exemplo. Sem dúvida. Pode acontecer, não é? Uh-huh. Pode acontecer. Por acaso não há nada disso, porque nada das propostas leva a um extremo qualquer. São todas coisas em que estou muito confortável, não é? Uh-huh, uh-huh. Mas penso a cooperação ou... O envolvimento nisto foi muito suave, não foi nada de provocação, não foi nada de coisas que me podem querer sair da experiência ou uhum. ficar um pé atrás, mais cauteloso, são todas coisas bastante confortáveis de fazer. É, era um pouco o objetivo, até porque assim, realmente o envolvimento da outra pessoa veio nesse sentido de ser um acordo mesmo, eu queria fazer... Porque um pouco não, totalmente, quando eu estava fazendo isso, o que eu me senti é sendo um pouco a musicista e a bailarina ao mesmo tempo. Então, eu compus uma música e dancei para aquela música. Só que a composição não é uma música, né? É toda essa tessitura sonora que foi sendo construída com o meu próprio corpo. Então... Muitas das coisas que vocês escutam é realmente o que o meu corpo... Então, assim, eu realmente me joguei contra a parede, blá, contra o portão, para fazer o barulho. Mas aqui, por exemplo, a última escorregada, quando eu começo a dedilhar as cordas do dispositivo, do palco, eu não tenho como escorregar e tocar. Sim. Então, eu tinha que realmente só escorregar minha mão e ir tocando por baixo. Então, tudo isso também deu uma... acho que se eu tivesse só, literalmente gravado o que o meu corpo teria feito, né? Assim, quando começa aquele som percussivo... Então, aquele som, eu realmente estava com o corpo. Tem uma coisa que vocês que não... Assim, porque o Ricardo e a Beatriz tiveram, obviamente, uma outra fruição, porque eles conhecem muito bem o dispositivo. Mas tem uma hora que eu começo, depois daquela coisa percussiva, eu começo a pisar e é uma coisa de plástico. E isso, para cada um deles, trouxe uma ideia diferente, né? Porque eles conhecem as nuances das sonoridades. Já as outras pessoas que não conhecem tanto... A sutileza vem por um outro lugar. Mas, enfim, tudo isso eu estava falando só para dizer que um pouco toda essa questão da fala veio para poder me dar esses sinais de como continuar. Porque eu não queria estar também eu vestindo um dispositivo. Eu queria que realmente enxergasse o meu corpo, assim, despido de qualquer tecnologia. E me interessa muito, como você falou, quando é mágico quando vê que... Você não tem nada e você sabe que é hora de fazer o estalo do dedo. Então, a ideia era que se conseguisse, né? A ideia é conseguir fazer com que tenha um momento que sejam muito síncronos e outros não. Porque a maior parte realmente é uma coisa do corpo indicar. Para quem está olhando de fora, esse indicar do corpo pode ser milhões de coisas. Para quem está escutando o som e vê uma indicação e vê que tem aquele barulho, a ideia é que, assim, porque quando você escuta e você não vê corpo nenhum, simplesmente você abstrai o corpo. Estou dizendo isso porque todo esse exercício começou, porque eu fiz no primeiro dia que eu cheguei, que a gente começou a conversar, e eu comecei a ver os barulhos que o palco fazia, eu peguei e fiz uma primeira gravação livre, fiquei brincando e gravei. Aí peguei e coloquei no Ricardo Jacinto e falei assim, que ele achava, e eu mesma falei para ele, não perde a referência de corpo? Aí ele pensou, ele falou assim, bom, realmente, se eu não tivesse sabendo que há um corpo que está aqui, eu não sei até que ponto que isso para mim seria um corpo. Então a ideia era ter esse som que vem de um corpo, mas com o corpo sem dar toda aquela informação e só indicando um pouco da informação. Uhum. Então, e aí o outro, então, por exemplo, aquela coisa meio cavalgada, a movimentação é um pouco, vem um pouco dessa coisa de bater as articulações, mas não é bem exatamente do mesmo jeito. Mas aí, quando você tem esse paradoxo de ver o corpo super leve e aquele blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, do som, cria uma terceira coisa. Então, é um pouco brincar com essas duas tessituras. Enfim, esse era um pouco o objetivo, não sei onde você acha que funciona ou que não funciona, como que você pensa nessa relação? Nos momentos em que é muito específico, por exemplo, houve momentos em que estavas com as palmas do pé a trabalhar de modo que lentamente e conscientemente tocaste a superfície, né, do chão. E não me recordo exatamente o que eram os sons, não sei se foi aquele do plástico ou se foi algo mais rítmico, uma batida. Só me lembro que houve um desfaziamento entre a ação que estava a observar, a ver, ou seja, o visual, e aquilo que estava a ouvir. Aquilo não batia certo, no sentido que não era o som da própria ação. E também não havia tão claramente contraste como naquele outro momento que descrevi, né? Onde o movimento estava muito leve e o som era muito rítmico, daquela coisa que tu chamas cavalgada, né? Portanto, quando não consigo estabelecer relações, é mais difícil. Ou seja, se perde um pouco. Se perde um pouco. E as relações, obviamente, pode ser por contraste, pode ser do contrário, pode ser... Pronto. Pode ser uma data de coisas, mas eu preciso de conseguir estabelecer de alguma maneira essa relação, né? E ela, para mim, no início, ser algo direto tem uma vantagem, ou seja, esse momento que aconteceu foi um momento de grande satisfação. Se calhar isso partilho com muitos espectadores, que quando conseguem relacionar as coisas diretamente num primeiro momento, eu começo a relaxar, eu começo a abrir para mais possibilidades. Isso é algo que já não tem só a ver com o teu trabalho, mas que penso em geral, um bocado sobre obras interativas, que se me deixam entrar e compreender o dispositivo ou uma das possibilidades do dispositivo, a partir daí tenho mais abertura para outras possibilidades. Se eu no início nem sequer percebo nada daquilo, e causa e efeito, nada disto, então tenho mais dificuldade de entrar, né? Há pessoas que criticam isso como muito pedagógico, mas eu acho, do ponto de vista do espectador ou do observador, acho é uma forma de me fazer entrar. Eu acho que o contrário, assim, o que você está falando, eu chamo as obras que a gente não consegue entrar, a elas eu dou o nome de herméticas. São tão herméticas, tão na relação do que o Criador fez ali com a história, que só se você lesse tudo que o Criador fez, soubesse de todo o processo, participasse de tudo aquilo, que você entende e consegue fruir a obra. Sim, e nem aí, se calhar, desfruta. Exato. Porque podem ser construções muito filosóficas, ou claro, podem ser... E que, na verdade, também não estão ali na obra, né? Ou podem lá estar, mas podem ser muito conceptuais, né? E podem me proporcionar pouco a um nível sensorial. E para mim, todo o percurso até chegar aqui ao dispositivo, ao palco, já envolve uma data de informação sensorial. que me permite entrar. Uhum. Não? Agora, se for o meu trabalho, provavelmente eu estaria muito curioso desenvolver os momentos em que pode coincidir, não pode coincidir, e trabalhar especificamente possibilidades daquilo de se encontrar, desencontrar, por exemplo, se tens isso e coincide completamente, é uma surpresa brutal, não é? Claro. Mas mesmo se o ritmo pregravado, digamos, é o dobro daquilo que acontece na realidade performativa, na tua realidade enquanto performer, podia ser muito interessante. Claro. Pode ser desencontrado em termos de causa e efeito, né? Mas está dentro da mesma cadência, por exemplo. Sim, e por isso dá-me uma oportunidade de estabelecer relações. Foi exatamente isso que fez com que eu pensasse que, na verdade, o que eu estava construindo quando estava gravando era justamente uma, entre aspas, música. Porque era muito semelhante, porque eu tinha que construir a gravação já pensando que eu faria... Que, quer dizer, primeiro, assim, veio tudo meio que junto, mas, assim, eu sabia que eu ia ter um momento em que eu dançaria sem aquela sonoridade e que eu não queria dar todos os elementos. Então, eu sabia que muita coisa seria abstraída. Aí eu falei, como é que eu vou saber fazer os momentos que eu tenho que fazer para coincidir ou não coincidir? Então, assim, aí eu comecei a ver que, para gravar, eu precisava gravar já tendo em mente um pouco quais eram as... Como eu não sei tocar um instrumento, não sei nada de música, a não ser pela trajetória, né, da dança e das relações que eu já tive com música em toda a minha vida. Mas, então, assim, aí eu me senti... Foi um momento, talvez porque, como eu comecei a trabalhar com sonoridade, agora estou em êxtase. Olha, que maravilha, que coisa! Descobri a música agora. Então, foi muito interessante, porque foi exatamente aí que eu pensei. Nessa, não consegui fazer, claro, porque era pouquíssimo tempo, mas é realmente uma estrutura que você constrói com toda... E eu acho que o interessante, aí isso é uma discussão paralela do que o próprio trabalho em si, desse exercício que eu mostrei para vocês. Eu acho interessante o fato de eu ter feito as duas coisas. Assim, de não... E não é no sentido, ó, eu... Mas, assim, o sentido de eu conseguir construir essa sonoridade para eu mesma dançar. É diferente se tivesse vindo um músico aqui, feito tudo isso, e eu dançasse em cima. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E sente-se claramente nos momentos em que deslizas sobre aquela madeira ondulada, sente-se claramente, não é? que a sonoridade tem a ver com a tua experiência sensorial desta superfície e envolve de uma maneira completamente diferente, acho eu. É, porque o objetivo era esse mesmo. Porque eu não estou falando de música, eu estou tentando trazer a ideia da sonoridade do corpo. A questão é se tu futuramente queres desenvolver isso, se é uma hipótese interessante trabalhar com sensores que te permitiriam, por exemplo, disparar no momento certo aquela sonoridade que tu precisas, não é? Para envolver o observador de uma forma mais específica, não é? Aqueles momentos que tu chamas que estariam mais em sintonia, não é? Embora isso não tenha que ser aquela perfeição métrica que o ritmo corresponde completamente, só para ter um controle. Que não advém de um dispositivo que tu levas contigo diretamente, mas basta um sensor de pressão, como start and stop, ou basta um sensor de flexão para controlar volumes e coisas assim, né, que te permitiriam... Mas aí, para eu, em tempo real, tá controlando o que ele escuta aqui. Sim. Nem usava bem a palavra controle, no sentido... de controlar a experiência, de controlar em termos de tempo, momentos de cumplicidade, onde tu precisas que isso comece aqui e acaba lá, em momentos muito específicos. Né? É, não, o porquê de usar eu também acho super bacana, isso eu cheguei a fazer algumas anotações, mas se for uma coisa de passar para o headphone, Como que, porque o headphone teria que estar recebendo essa. Bom, ele poderia estar recebendo por Wi-Fi ou por frequência. Porque senão a pessoa fica. Porque assim, eu não posso pregar, não quero, né, poderia. Mas assim, eu quero que esse interator também tenha a liberdade dele. Sim, tinhas que estabelecer um network, né? Basta ser local e os sensores mandam sinais que um computador recebe, né? Uhum. Ao qual o dispositivo que eu tenho comigo está ligado. Uhum, né? Uhum. E então, com isso terias um controle já. É, não, porque isso, quando eu estava fazendo, eu pensei bastante, né, do lance de como usar para ter esses, até pelo que eu falei, porque o momento, eu não quero que seja tudo síncrono, isso é óbvio. E tem uma pessoa que eu pensei muito quando eu estava fazendo o trabalho, que é um videasta brasileiro já falecido, morreu de AIDS super novinho, chamado Rafael França. E ele, quando eu comecei a brincar, me lembrei muito dele, que ele faz, isso década de 70, ele fazia muito, que para aquela época era bastante interessante, ele usava muito vídeo sem sincronia, ou então com essa coisa da sincronia se junta, então assim, tem um que é famosíssimo, que a mulher abre a porta, não, a mulher fecha a porta, e é uma coisa meio, assim, todos os filmes dele são meio psicológicos, meio aflitivos, e aquela porta não para de ser fechada, não para de ser, o som, porque a mulher já foi-se embora, já está fazendo outra coisa, e aquela porta é fechada, fechada, fechada. Bom, ele vai discutir outras coisas, outras histórias, mas essa sincronia e assincronia eu acho bastante interessante, né? Uma outra coisa que a gente estava conversando com o, estava agora no almoço, que a gente foi tomar uma Coca-Cola com o Daniel, e que ele falou, ah, seria interessante também ter os sons, os seus sons internos, enfim, ele fez toda uma metáfora em relação a uma relação, com uma relação, né, um casal, e que você começa a conhecer por uma exterioridade, cada vez você vai conhecendo mais pela interioridade da pessoa. E isso realmente é uma terceira, é uma das camadas que eu tenho, né? Quer dizer, como é eu trabalhar com os sons que são literalmente do meu organismo, sem cair naquilo que a gente discutiu ontem, né? Quá, quá, quá, quá. Então, assim, não é isso que me interessa. Então, é um estudo que eu vou fazer daqui a pouco. E não que seja tudo para colocar dentro dessa história. É um pouco esse pequeno exercício, ele aponta para essa ideia de como relacionar o som com o corpo. Isso que eu fico curiosa de saber, né, e de mostrar para as pessoas essas ideias e tá discutindo. Como que a gente pode entender a sonoridade do corpo sem ser essa sonoridade externa ou sem ser o mapeamento, né, como a gente vê muito em dança, que se usa o Koenig, por exemplo, trabalha muito com isso, de ter um sensor e se um X coordenar, ou seja, você mapeia o corpo, seja lá com qual coordenada se queira, e essas coordenadas vão dar um barulho, tem toda uma representação de alguém para esse mapeamento do corpo no tempo e espaço. E não é isso que eu quero fazer, porque eu não quero ter essa interface de alguém que vai, porque para mim dá no mesmo de um músico olhar eu fazendo uma movimentação e ele, ah, vou compor para você, e compõe. Não que isso seja ruim, claro que não, mas não é essa a ideia do projeto. Então, ao que nós, que somos de dança, chamamos de sonoridade de corpo? O que a gente acredita que o corpo... Porque eu acredito que a gente acha que o corpo tem som, independente de qualquer musicalidade. Então, o que é isso? Essas são algumas das perguntas que eu fico trazendo. Não sei se para você fazem sentido essas perguntas, enfim. Sim, muito. Então, enfim, aí... E o interessante é que o projeto, não que... não possam ter trabalhos que sejam feitos assim para galeria, para palco, para o que quer que seja, ou performativo, mas assim, o trabalho, entre aspas, principal do projeto é telemática, né? Então, como pensar em tudo isso, não no sentido de uma rede local, porque não deixaria de ser telemática também, mas, né, entre Brasil e Belfast. Então, um pouco tudo isso que a gente está discutindo aqui passa a ser depois rediscutido com o grupo de como Isso está nos dois lugares. Enfim, é isso. Acho muito interessante essa questão da sonoridade do corpo e não no sentido do batimento do coração. Uh-huh, exato. Que foi usado e abusado em não sei quantos espetáculos. Uh-huh, né? Uh-huh. Mas é curioso que as pessoas recorrem tanto a isso, porque é um som do próprio corpo, uh-huh, que comunica muito da tua interioridade, ou seja, pela frequência, pela velocidade, né? Associamos logo emoções com isso, como é óbvio. Uh-huh. Mas não seria só isso, seria algo em contacto com o meio ambiente, né? Ou seja, estavas a falar de como é que as minhas articulações e como, né, a que distância, por exemplo, o meu cotovelo bate no, uhum, no chão que estou a usar, ou seja, o que se produz entre o meu corpo e o objeto com que estou a trabalhar, sem isso ser um instrumento musical. Uhum. É uma zona, acho que é bastante interessante, né? E isso sem concepcionar isso como o ambiente sonoro que foi composto por alguém, né, na base dos conceitos artísticos de uma peça, mas como exploração, uhum, como tu tentaste fazer aqui. Para mim essa diferença é subtil, mas é muito interessante. Uhum. Ou seja, essa gravação é depois utilizado para criar o ambiente sonoro como se fosse para um espetáculo, né? Uhum. Portanto, se calhar a partida não é tão claro a diferença entre o conceito, ou seja, convido um compositor para criar um ambiente para essa experiência, ele pode optar por gravar os sons que o corpo produz. Uhum. Mas o conceito é completamente diferente para mim do teu, que é que sons, né, como se fosse articular a experiência sonora que o corpo performativo tem no ambiente onde uhum, ele trabalha, né? Uhum. E o objetivo de reproduzir isso não é mais uma camada, mas é o envolvimento, né? Uhum, uhum. Isso acho muito interessante, é um conceito, não sei se já encontrei assim, ouvi assim. Uhum, uhum. Achei, ontem estava a falar com a Paula sobre, ela quis saber o que é que tu fazes e tudo, e estava a dizer, pá, interessantíssimo, porque alguém que era dança há décadas, como tu, passou por tudo isso, a experiência de separar a música completamente da dança, juntar novamente, e como é que depois de décadas volta à sonoridade? Isso é muito interessante, não é? É tipo como se fosse uma a definição dos conceitos que se usam há imenso tempo, né? Uh-huh, uh-huh. E essa via da fisicalidade sonora ou da sonoridade do corpo, acho uma via muito interessante. Ah, poxa, fico muito feliz de você ter pensado nisso, porque realmente isso foi uma coisa que eu não tinha me dado conta. E depois, até... Você conhece o Carlos Guedes, não foi? Que você sim, falou? Sim, sim, sim. E aí o Carlos Guedes, assim, só faltou me beijar de tanto prazer, porque ele falou assim, amém! Pelo menos uma pessoa da dança lembra que isso existe, uma relação entre esses dois universos. Se bem que eu acho que, na verdade, na cabeça do Carlos, por ser músico, óbvio que ele estava pensando com a cabeça da musicalidade. Mas, de qualquer maneira, assim, isso é um xixi, é uma broma, uma brincadeira. Mas eu acho que realmente tem mesmo, da minha parte, uma coisa assim, se divorciar. Tanto que eu falei, eu sempre trabalhei com músico ao vivo. Eu sempre trabalhei com... Então, assim, não é uma coisa que... Ah, não, eu não tenho relação com a música. Não, eu tanto tenho que a música sempre teve um valor tão grande dentro da obra que, às vezes, ela tinha até, digamos, o momento solo de acontecer. Só tinham os músicos tocando. Mas o que eu me dei conta é que até que ponto que aquela musicalidade seja disparada por sensor, relacionada do jeito que for, de todas as maneiras que eu já utilizei, com alguém tocando em outro lugar telematicamente, enfim, todas as possibilidades que eu já usei, ainda assim me fizeram pensar, o que é que eu sei sobre isso? E o que é que isso realmente reflete no meu trabalho? A gente nunca sabe muito bem, pelo menos no Brasil a gente tem essa brincadeira na universidade, né? Não é que a gente até passa para os alunos, enfim, isso fica uma cultura oral, uma tradição oral. Não é você que pega o seu objeto de estudos, mas é o seu objeto que te pega. Quando você vê, você já está imbuída daquilo, você não sabe de onde veio. E é claro que veio de vários fatores, vários acontecimentos na vida, que pode ser até um acontecimento cotidiano da vida normal, civil, e não do nosso estudo e do nosso mundo artístico. Mas eu sei que quando eu me dei por conta, veio realmente essa questão, e eu fui me lembrar, porque eu fui uma grande, e me sinto ainda até hoje, uma grande estudiosa de Marcinkane e Hanne Keijde, que foram os primeiros que falaram, não é? Vamos botar autonomia nessas duas histórias. E desde então eu segui muito essa trajetória deles e venho estudando agora um pouco mais por um outro viés, né? Porque eu estudei sempre pelo viés do Cunningham, principalmente, do Keijde, né? Por rebote. Mas agora estudando os outros músicos e alguns que até são contra Keijde, que Keijde é tão mega conhecido, tão famoso, e a gente vê como eles discordavam de Keijde. Oh, alguém discordava de Keijde? Para você pode ser talvez até um assunto super batido, mas para mim não era. Então, realmente, eu estou super encantada assim, com esse assunto. E essa questão das... Ah, teve uma outra coisa também que a gente estava... Que você comentou, enfim, porque eu tinha comentado da questão das camadas... E eu lembro que uma das observações da Beatriz foi: ah, você tem que pensar porque tem muitas camadas no trabalho. Tem a exploração do espaço, tem as narrativas, tem o lance do silêncio e né, desse mundo super rico de som, blá, blá, blá, blá, blá. E, ah, então você tem que pensar, quiçá, escolher um. E aí eu e o Ricardo dissemos ao mesmo tempo: um? É impossível escolher um, porque... Se você tirar todos os outros, não significa que você vai ficar com um, significa que você vai perder todos. Sim. Então, eles só trabalham em sinergia. Sim, isso é fantástico. Então, não é camada no sentido da cebola, né? Que é uma depois da outra, mas é muito mais no sentido de camada de tramas. Né? São tramas que vão se tecendo e não tem como você tirar uma, porque se você tirar uma, você desnovela tudo e você perde tudo. E isso me encantou. Porque não foi feito com músico, porque eu fiz sozinha, nananana, e porque você percebe assim, ah, não, vou perceber agora só um lado, vou perceber só... Enfim, então é um pouco esse caminho que eu ainda está bem... Eu falo para caramba, mas, na verdade, eu ainda não sei direito tudo que é para fazer. Então, se tiver contatos, referências, é isso. Curtiu? Gostou? Sim, muito. Ah, foi uma pena que não deu para você fazer uma segunda vez no silêncio, mas enfim, espero desenvolver e a gente fica em contato. Bora comer? Sim. Vamos, você também, você tem algum compromisso depois, não? Não. Eu só tenho que arrumar essa tralha toda e aí a gente vai. Ai, mas muito obrigada, Stefan, por ter vindo. Obrigado, eu.